Parece loucura instituir uma premiação que contemple Espanha e América Latina, com sua diversidade de gêneros musicais, né? Brasil e México são os dois únicos países com indicações específicas. E mesmo nesse caso, não há como contemplar todas as manifestações culturais de um país com as dimensões do Brasil, por exemplo. O Grammy criou a categoria tradicional para tango e flamenco, e música folclórica para as manifestações que não são consideradas a música cartão postal do país. Eu não entendi nada e tomei a liberdade de incluir brasileiros, mexicanos, boricua, cubanos, todos aqui nessa categoria, nesse bloco chamado Música Regional. Para começar, eu vou tocar dois ritmos irmãos, o brasileiro forró e o colombiano vallenato. Chegando e fiquei meio assustado. Era só mulher bonita, era rolo pra todo lado. Dancei a noite inteira com a mulher que vão na feira. De segunda a segunda tão em todos os forrós. Forró que só, empolguei numa lagueta. Vi par de teta com teta, 10 mulher pra um homem só. Ora, eu era só par de mulher com mulher. Sem tempo de ficar parado. Nesse forró é tudo pra todo lado. Sem tempo de ficar parado. Nesse forró é tudo. E o baile não acabava e a mulher tava suada. Mas suor de pele fina deixa o perfume no ar. Deixa o perfume no ar. Suor de pele fina deixa o perfume no ar. Deixa o perfume no ar. Mulher com mulher não tem nenhum problema. Se for reparar direito até bonito de se ver. Dançando juntinho parece até casal. No forró tete a tete não tem nada de anormal. Pele Fina, do Forró Sacana, e La Fuerza del Amor, a música que Carlos Vives fez para seu conterrâneo Juan Pablo Montoya, a pior música do ótimo disco El Rock de Mi Pueblo, culpa clara do Montoya. Vamos direto agora para Puerto Rico, com o Bandolero, da tia Zona Olga Tañón, e Valió la Pena, do marido da J-Lo. Hay que tener cuidado con ese tipo. Se pasa en la esquina pugilato. ¿Y por qué? Lo que quiere es pasar el rato, coco. Usa un antifaz para disimular. Con la cerveza, con la tequila, ahogar las penas de una mentira. Él nunca iba a pensar que él iba a pagar con la misma moneda al final. Paga, paga, llora, llora, llora. Siente lo que sufre, un alma que llora. Tú tienes que pagar por su traición, bandolero. Y busca, busca, busca alguien que consuele ese corazón que ya nadie quiere. Y todo el mundo conoce quién tú eres. Y te voy a decir ahora, y tú eres malo, pescado, bandolero y brujo. Y todo lo malo tú lo tienes. Tú pensabas que alguien te iba a querer. Qué equivocado estás. Y paga. Paga caro lo que hiciste, siente. Y las heridas que me diste, todos tenemos un juicio final. Viniste a ser mi religión, mi dulce sentimiento. De nada me arrepiento. vida de tu lado, nena. Están para vivirlas, pero a tu manera. Enhorabuena, porque valió la pena, valió la pena. Agora flamenco e música argentina. Vamos ouvir o flamenco moderno de Ninha Pastore, no Ai Quinto Malo, e a canção argentina Los Caminos de la Vida, na voz de Vicentico. En mi soledad te espero como siempre. Que Dios te cambie el alma para ser feliz. Que sepa que en la vida de todo se aprende. Que el mundo no se hizo solo para ti. Necesita gente buena que te necesita y que viva sufriendo por ti. Ay, porque todo se lo lleva el aire, se lo lleva el aire y tú te quedas solo. El loco del barrio te dicen en casa y eso lo quiere. Toca la guitarra, llorar por las manos, sentir que su nota le abraza en el alma. Dicen en casa y eso lo quiere. Tocar la guitarra, llorar por las manos, sentir que su nota le abraza en el alma. Las cosas eran fácil como ayer, que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba. Y hoy me doy cuenta que tanto así no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí. Y ahora con ganas quisiera ayudarla y por ella la peleo hasta el fin. Por ella luchar hasta que me muera y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. E o samba? O samba Grammy não considera música regional. É considerado uma música, assim, global. Todo o Brasil faz samba. Eu queria que eles viessem aqui na minha vizinhança. Eu sou do Rio de Janeiro. Acredito que o meu sotaque já denunciou isso, né? E eu ouço forró todo santo dia. Não sei se em São Paulo é assim. Eu sei que eles gostam de sertanejo muito mais do que aqui. Mas sabendo da quantidade de imigrantes do norte que foram para São Paulo... Eu acho que eles devem concordar que o forró é o ritmo mais abrangente desse país, não o samba. Então eu vou tocar uma música regional do Rio, mais especificamente da Mangueira, Beth Carvalho. Você acredita, Cucuá? Eu não! E o povo como está? Tá com a corda no pescoço. É o dito popular, deixa a carne roer o osso. Mas da fruta que eles gostam, eu como até o garoço. Mas da fruta que eles gostam, eu como até o garoço. E o povo como está? Tá com a corda no pescoço. É o dito popular. Deixa